vampiro em Zombicide: Greenheart, jogo do filme Aventureiros do Bairro Proibido e jogo brasileiro financiado. Isso e muito mais hoje no Jogatina BG News. Sejam bem-vindos ao primeiro programa do Jogatina BG News, seu podcast notícia da família Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e esse é um podcast novo aqui, onde falaremos sobre notícias, financiamento coletivo, lançamentos e demais novidades desse mundo de board game que a gente ama tanto, certo? Esse podcast é oriundo do nosso canal no Telegram, o Jogatina BG News, onde tem curadoria minha e também do Thiago Kers. Um beijo pra você. A gente publica notícias quase sempre, então eu indico fortemente pra vocês seguirem o canal do Jogatina BG lá no Telegram. Também conheça nossos conteúdos diferentes. Além desse podcast, temos o podcast do Jogatina BG. A última edição falou sobre jogatinas, jogos nacionais, jogos digitais e muito mais lá no Jogatina BG de número 35. Também voltamos com o nosso canal no YouTube com um overview de Imperial Settlers. Fazia muito tempo que a gente não publicava nada lá. Eu voltei e quero manter essa constante, né, de publicar vídeos por lá. Então confiram, assinem, dê seu like, deixe seus comentários, seu feedback. É muito importante pra nós. Aproveitando, temos nossas redes sociais. No Twitter você pode seguir a gente no @jogatinabg. No Facebook você pode curtir na nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg. Bom, vamos para a proposta desse podcast. Esse podcast, inicialmente eu quero que seja semanal, mas dependendo da semana que tiver poucas notícias, pode ser quinzenal. Eu vou destacar algumas notícias. Eu vou separar alguns pontos, seja no cenário nacional, né, os jogos anunciados e alguma coisa que tem relação com o Brasil nos board games. O cenário de notícias internacional, jogos, expansões que a gente achar mais relevante, a gente vai anunciar por aqui. Também tem o cenário de Kickstarter lá de fora, que muita gente pode abrir o olho rico, muitas coisas legais que podem surgir, certo? Então vai ser assim que vai funcionar nesse podcast. Antes de começar, de fato, o recadinho mais importante, assim, se a gente deixou de comentar uma notícia bombástica nesse intervalo que a gente tá abordando, por exemplo, o de hoje é do dia 4 de junho a 13 de junho de 2017, né? Esse intervalo de um pouco mais de uma semana. Daí eu peguei umas notícias, alguns Kickstarter, né, pra comentar, mas se você quiser que a gente comente na próxima edição, se for de fato bombástico, ou se você quiser deixar nos comentários pra galera, olha só, vocês esqueceram de comentar tal jogo que foi pra financiamento, enfim, dá pra vocês deixarem aí no nosso feedback ou mandar por e-mail pra nós no jogatinabg@gmail.com. E esse espaço também eu abro pras editoras, né? Sempre é legal ter várias editoras, isso aumenta a questão de concorrência no mercado. Para nós é muito bom ter mais editoras, mais novidades. Então sempre que vocês tiverem jogos para anunciar, a gente está aberto aqui. Entre em contato com a gente por esse mesmo e-mail no jogatinabg@gmail.com, certo? Vamos lá, começando com o cenário nacional, tivemos umas notícias bem interessantes. Primeiro que a Paper Games anunciou os valores de pré-venda do Suburbia. O jogo base vai ter um desconto, né, de 20% na pré-venda, tanto o jogo base, tanto a expansão e tanto o combo que eu vou falar daqui a pouco. O jogo base fica por R$199,90, a expansão Suburbia Inc. fica por R$99,90 e o combo do jogo base com a expansão recebe também uma expansão grátis, que é Essence Spear, que fica por R$294,50. E a previsão da entrega desses jogos é em agosto pela Paper Games e também pelo seu lojista favorito, como pode ser também a Rocket Jogos, que tem vários jogos lá em pré-venda, jogos também no estoque deles. Confiram, lá você recebe seus jogos maravilhosos com balinhas, olha só. Outra notícia muito legal que foi o seguinte: a Arcane Games fez uma campanha pelo Kikante, do jogo Anime Saga, que bateu sua meta de 100%, faltando 3 dias para fechar a campanha, e fechou com 147%, com metas estendidas muito legais. Confiram, vai estar linkado para baixo para vocês, né? Eu não cheguei a comentar, mas todos os links de tudo que eu falar vai estar na postagem desse episódio. Às vezes você quer saber mais informações, então vai estar sempre abaixo aqui pra vocês. Outra coisa interessante é que o jogo do Luiz Bruet, designer brasileiro, tá em Kickstarter, né? Mas não é só na cena nacional, sim. Mas o jogo Covil, Mestre das Trevas, é um jogo de 1 a 4 jogadores. Ele começou com sua campanha no Kickstarter, certo? Então também vai estar linkado abaixo aqui. E a última notícia relacionada ao Brasil é uma notícia um pouquinho cômica. Todo mundo conhece aí a Communion or Not, que faz diversas campanhas no Kickstarter, principalmente com a sua franquia mais famosa de todas, que é a Zombicide. E a última campanha que tá em andamento, que é a da Green Horde, teve anúncio de mais uma das miniaturas exclusivas para, caso atingir certo valor na campanha, que ela é baseada, olha só, em Drácula, de Bram Stoker, e ninguém mais, ninguém menos. Cara, se não for isso, mas, cara, você vai entender por quê. Que é Michel Temer, isso mesmo, o presidente do Brasil, né? Ele, esse personagem vai se chamar Comte Temeraire. Não necessariamente é essa a pronúncia, mas fica aí como uma miniatura miniatura exclusiva, que é um vampiro, né, cara? Toda essa parte de estigmas e memes, né, com o presidente atual do Brasil, tá aí com o Zombicide como um vampiro, né? Fica também a dica pra você ver a imagem dele na churrascaria, você vai entender porque ele é um vampiro, certo? Agora pro cenário mundial, tivemos muitas notícias legais aqui que eu separei pra vocês. Começando com a Wizards of the Coast, que anunciou durante seu evento do novo arco, que ela tá divulgando pro D&D, um jogo baseado em Betrayal at the House of the Hill, com a temática de Forgotten Realms, chamado Betrayal at Baldur's Gate. É um jogo de 3 a 6 jogadores, que os jogadores vão explorar uma masmorra, e de repente pode surgir uma maldição e um dos jogadores se torna o traidor. Naquela mesma mecânica do Betrayal, e esse jogo tá previsto para outubro desse ano. No mesmo evento, a WizKids anunciou o jogo chamado Tomb of Annihilation, que é um jogo baseado no novo arco, né, do D&D. A previsão dele tá para agosto de 2017. Valores desse jogo em si, do jogo anterior não tem valor divulgado oficialmente, mas esse jogo vai ter dois valores, uma pra versão standard e outra pra versão especial, né, versão mais aprimorada. O valor da edição standard, $80, e o valor da versão especial, um pouco mais de $100, né, um pouquinho salgado. A Renegade Studios anunciou um jogo chamado Ex Libris, é um jogo de alocação de trabalhadores e draft de cartas sobre criar a maior biblioteca. E você e seus amiguinhos, né, vão disputar o título de maior biblioteca. A previsão desse jogo está para o último trimestre desse ano e o valor não foi anunciado. O Legendary de Quarteto Fantástico, que foi lançado em 2013, terá reprint para esse ano e vai incluir 5 heróis, 2 novos grupos de vilões e 2 novos Mastermind. E o valor dele está por $20. A data ainda não foi anunciada oficialmente. A Stronghold, em parceria com a Lauta Pelit, uma desenvolvedora alemã, anunciou a expansão Unrest para o jogo Nations The Dice Game. Ele vai adicionar novos dados, alguns tiles bônus, novas cartas e muitas outras novidades. Está previsto para agosto, mas ainda não tem valor oficial. A Z-Man Games anunciou uma versão revisada do jogo Acrotiri, que foi publicado em 2014. O jogo era de 2 jogadores e agora passa a ser um jogo até 4 jogadores. Ele teve mudança no seu manual e alguma questão de balanceamento do jogo. Não tem data nem valor previsto, mas achei legal a gente publicar aqui. Vocês conhecem o filme Aventureiros do Bairro Proibido, né? Com Kurt Russell. Esse filme vai ter uma versão em tabuleiro e já está em pré-venda por $99, um pouquinho caro. E se trata de um jogo cooperativo de aventura com miniaturas e dados e algumas mecânicas bem legais, tais como alocação de pontos, de ação, mecânicas de rolagem de dado, movimentação e um jogo cooperativo, né, como falei antes, mas ainda não tem necessariamente uma data de entrega, só o valor dele que tá um pouquinho salgado. A empresa Arcane Wonders começou a pré-venda também do Spoils of War. É um jogo que depois de uma pilhagem viking, vocês vão dividir o que vocês conseguiram na guerra, né, e nesse jogo de aposta e blefe, de 3 a 5 jogadores, ganha quem mais tiver ouro no final. Então você vai ter que blefar, vai ter que trair, aquelas coisas sempre, e o preço dele tá sugerido por $40, ainda sem data específica. Duas empresas de desenvolvimento de jogos eletrônicos, a Perfect World Entertainment e a Crypt Studios, estão contratando profissionais para trabalhar num MMO baseado no famoso card game Magic the Gathering. Se você tiver interesse, vai estar linkado abaixo para vocês aqui participar dessa questão de seleção de profissionais lá para esse jogo. A Capstone Games anunciou 2 novos títulos para o último trimestre desse ano. Um deles será Wildcatters, que é um jogo onde cada jogador representará barões do petróleo do século XIX. E a busca e o objetivo do jogo é a busca de ser o maior distribuidor de petróleo do mundo. Outro jogo anunciado foi o The Climbers, que é um título estratégico em 3D, onde os jogadores disputarão pelo ponto mais alto da torre, que todos vão estar construindo ao mesmo tempo. Então, se naquele turno você não conseguir ultrapassar o ponto mais alto, você sai do jogo. Então, é um jogo de eliminação também. A Fantasy Flight anunciou Whitehall Mystery, que é uma continuação da série Letters from Whitechapel, né? E está previsto para terceiro trimestre desse ano. Além disso, rolaram vários previews para as novas naves de X-Wing, tais como a Zituki Gunship, a Sea Rock Cruiser e a M3A com uma nova pintura. E pro Armada, também teve um preview da nova nave, a Hammerhead Corvette. E para encerrar essa parte do cenário mundial, foram anunciados os indicados ao prêmio Diana John Awards de 2017. O Diana John Awards premia excelência em games, seja pessoas, produtos, publicações, companhias, eventos e organizações e muito mais que tem relação com jogos. Os jogos não necessariamente são jogos eletrônicos, mas pode ser a questão de gamificação, né, na vida real, algumas questões de publicações, pode ser RPG, pode ser comercial, não pode ser só por questão de popularidade mesmo. E a premiação existe desde 2001, como eu comentei. Começou com 2001 com Peter Edgson, fundador da Wizards. Já foram premiados em 2009 Dominion, em 2013 Tabletop do Will Newton. E ano passado teve Eric Lang, o game designer, também premiado pelo Indiana Jones Awards. E esse ano os indicados foram Gloomhaven, a Gen Con mesmo, o evento em si, Terraforming Mars, um live action de vampiro chamado End of the Line, um sistema de RPG chamado The Romance Trilogy, e por fim também teve um card game chamado The Beast. Se você quiser saber mais informações, vou deixar o link abaixo para vocês. Pra encerrar, eu separei alguns Kickstarters que eu achei interessante, mas lembrando, não são todos os Kickstarters que estão em vigência agora, mas eu achei legal de destacar pra vocês aqui. Foram eles os seguintes: Rise of the Tribes é um jogo que eu separei aqui, que é um jogo de civilização na antiguidade, de 2 a 4 jogadores, que tem um sistema legal de evolução de tecnologia, controle de área, coleta de recursos e uma mecânica bem interessante de 2 ativações por turno, se você tiver mais interesse, com uma arte também bem fantástica na caixa dele e os componentes. Outro jogo que eu coloquei aqui foi um jogo de Todd Sanders, do Anachrony, que é o Yuno, que é um jogo de 2 a 4 jogadores que se passa no Egito Antigo. Esse aqui é pra quem gosta, esse título aqui que eu separei, é pra quem gosta de Carcassonne e quer muito Cthulhu na sua vida, não necessariamente Cthulhu, mas HP Lovecraft. Eu indico dar uma olhada nesse Carcossa, que é um jogo que cada jogador vai liderar um culto de Lovecraftianos, né? É meio louco esse termo aqui. Cada turno você vai montando uma cidade e a fim de criar rituais, linhas de lei, você vai poder colocar seus cultistas controlar essas linhas, né? Conduzindo rituais, explorando distritos e muito mais. Então, vai estar linkado pra vocês isso aqui. E o último Kickstarter que eu coloquei aqui é Lords of Hellas. É um jogo de controle de área de 1 a 4 jogadores. Ele teve um destaque bem interessante, que ele foi financiado em menos de 24 horas. Assim como os jogos da Community or Not, né? Ele tem miniaturas bonitas, muito atrativas aqui. Os jogadores escolhem e controlam um herói único e vão controlando territórios, caçando monstros e muito mais. Cara, o tabuleiro dele é bem legal, com bastante miniaturas. Acho que são quase 90 miniaturas, então quem tiver interesse vai estar linkado abaixo também, certo? É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado desse podcast novo. Deixe seu feedback pra mim aqui, sempre é muito importante ter feedback. Eu sei que normalmente é estranho um podcast com uma pessoa só, mas quem sabe isso pode mudar no futuro. Aproveite, lembrando, né? Aproveite pra conhecer nossos outros conteúdos, nosso podcast Jogos de MBG, que é o carro-chefe, nosso canal no YouTube. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo turno. Falou! We'll be right back.